Eu vou 982. 3. Controle Salvador, gol no 983, decolou na sua escuta. Gol no 983, contato radar, sou para o 360, você é da Dael Leda. Atenção, 360, na Dael Leda, gol no 983. O novembro é o meu telefone de destino? Afirmativo, pra seria aí, passando pra ver fora da barra no momento. A do o novembro Mosca Bravo, é, confirme sua radial. Foi autorizado após farol da barra. Ok, novembro Mosca Bravo, estão curvando à esquerda para interceptar mais próximo ao farol da barra. Gente, estou reportando o farol da barra, o novembro Mosca Bravo. Direito. Counter Mark Azul Forte 07. Azul Forte 07, Tower 1-18295. 1-18295, thank you. Azul Forte 07, Tower Tower 207, passing out their market. Azul 4207, ahead and send file. Correction, I have your sight on final, QNH1014. Check landing gear, sir. You're down, lock. Okay, Azul 4207, continue approach, stand by for clearance to land 4207. 207. American 239, you're on the ground at 48, vacate to the right, call ground on to the small niner. American 239. Go for it. Bono 397, chame agora o Centro Recife. Bono 251. Bono 251, Recife. 397. Ending 104, Azul 4207. American 239, we're clear. America 239, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha will hold short at Juliet, American 239. Fox Sierra, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo Valença, 1000 pés, 17, direito, corredor Axé, 198-0132, o Fox Sierra. Quantos a bordo no pátio da bata, o Fox Fox Air? Chame a torre 1895, 1014, boa viagem. Solo, bom dia, 3595, autorização, 105. Solo, Salvador, 3595. Já estou sim, 5595 no 20, guarda-cópia, 1014. 1014, aguardando cópia, 5595. Aqui é Delta Graph. 4207 on the ground at 50. Vacate to the right, then contact the ground frequency 12 decimal minor for 207. Alright, thank you. Alto Salvador Azul 4207, ingressando via Alfa. 4207, táxi via Alfa, reporte Anchieta Juliette. Reporte Anchieta Juliette, Azul 4207. Taxi Juliet, twist and 1-1. Juliet, and 1-1, thank you, American 239. Bono 983, chama agora Recife, 1251. Entendeu, 251, Bono 983. Afirmativo. 140, direita, ponto de espera 1895, 1014, vou viagem. 1895, direita, ponto de espera da 1-0. Ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 4307. Trip 5595, pronto, cópia. Uno 400, Lima, cruz do Regos, modificada 1253, patentes com as visuais, nível 105. Serra, a torre já está ciente do seu tráfego. O senhor está pronto para o táxi, é isso? Táxi aprovado, Serra, chama a intercessão para ingresso. Bom dia, M1140. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 150 graus com 10 nós. Aqui é cola da 10-6140. Mais Eco Delta, passou por sua visual, contato. Mais Eco Delta, torre, 1985. 18, mais Eco Delta. Mais Eco Delta. 2704, isso, vai. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista 10. Chame base pela direita, pista 17, Mike Eco Delta. Delta, chama base pela direita, Delta 17. Bom, Bonf para chegada a Bonf, posto aéreo 2704 e reporta no ideal de descida. 04. Na base da 17, pela direita, vai em cima. Fico Delta agora já de base para final, piscina 7. Tá ingressando na base, senhor. Continue meu 140, decolado ao 57, chama agora o controle 119.8, bom voo. Controle 19.8, grato, bom dia, Oxa 6140. Falta para o Mike, Eco Delta, pouso autorizado na pista no 7, vento no 40 graus, 09 nós. Delta. 140. CDM 140, contato radar, vou para o nível de voo 250, Puka. 250 na Puka, Oxa 6140. 1980274. Correto, parte 3, chama pronto. Vamos lá. Romeu Eco, Alfa Oscar, acena a identificação. Boa, Alfa Oscar. Mike Eco Delta, por gentileza, confirme, solo controlado, senhor. Se a gente considera seu solo aos 5-9, autorizado táxi até o pátio, estacionar frequência livre, bom descanso, Mike Eco Delta. Trot Fox Trot Sierra, após o helicóptero livrar a pista no 7, livre a linha e manter a pista no 7, chame pronto para a decolagem, Fox Trot Sierra. Uniforme Foxtrot, Foxtrot Sierra, autorizado decolar da pista 17, o vento de 1,3 graus com 0 nós. Informe Foxtrot, Foxtrot Sierra, decolado aos 01. Chame agora o controle Salvador, frequência 1 no 9.8, senhor. Bom voo. 19.8, grato pelo retorno. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Uniforme Fox, Fox Sierra. Papa Uniforme Fox, Fox Sierra, quanto às condições visuais, o Romeu PS reporte para o farol da Barra. O Romeu PS, corredor, axé, condições visuais, reportará o farol da Barra, Sierra. O Xané 6140 com Recife em 1.2.5. Patango Romeu, Charlie, Charlie, controle. Uniforme Fox, Fox Terra. Já chega. Ah, sim, tira só o teste. Obrigado. Nada. Romeu, Charlie, Charlie. Uma quilo Zulu, controle. Confirme o Romeu Charlie Charlie ou Lima Quilo Zulu? Então, Romeu Charlie Charlie, agora o senhor está no limite da nossa, do, nossa área, o senhor agora vai chamar Recife em 1.288. Então, o Lima Quilo Zulu vai chamar agora Recife em 1.2.685 e o Romeu Charlie Charlie em 1.288. O Xané 6140. Romeu, Papa Romeu Eco Alfa Oscar, vou na Pro de ITAP, descendo para 2000, ajuste no 014. ITAP 2000, Eco Alfa Oscar. Xanaí 6140, transmissão às cegas. Se estiver ouvindo, vai chamar agora Recife em 12685. Confirme 265 para o Ocean 6140. Afirmativo, Ocean 6140, está passando 230. Vai chamar Recife em 12685. 95, Liberty Taxi, Pátio Índio Alfa, Ponte Espera 1895, 1014, Boa Viagem. Pátio Índio Alfa, Kilo Romeu Oscar, mantém as condições visuais do 1500 PSD, corredores, reposto em Paris. Salvador, Porto Aérea 2704, Estado Mundial de Descida. 2704, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Para 4.000, 2704. Decolou do Zuno Zero, chama agora o controle de Salvador, frequência 1 no 9.8, bom voo. 198, obrigado, bom voo. Bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, muito boa tarde, muito bom dia. É o 5595 da Trip. Trip 5595, contato radar, lutar o nível João 120, saída coral. Perfil Coral 5595. O uniforme Fox Fox Serra ali, frequência, temos um tráfego próximo ali a Vera Cruz, mantendo no 1500 pés. Bravo Novembro 2, papá. Cliente do tráfego na visual, manterei contato bilateral. É, de frequência. Salvador 31. 56-5367 para João Pessoa, autorização que a gente tem. Gente, guarde a cópia 1014, 5367. Guardando, Felipe, pode adiantar a saída? Puca. Obrigado. Está autorizado a rotatório pelo Rondó. Vamos passar na porta rotatória? Ah, sim, Matheus. Vamos para a porta rotatória. Salvador Azul 4207. Prossiga. Solicito autorização de tráfego para o Santos Dumont, nível 340, tem informação Índia do Gate 1. Guarda cópia número 2014. O meu eco Alfa Oscar está autorizado? O ILS é porta habilitada? É porta habilitada, eco Alfa Oscar. Confirma a aeronave que modulou? Não, pelo Romeo Oscar já avisou a Alfa 17. Então chame a torre 1295 pelo Romeo Oscar. 1895, grato. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, reporte a 3 milhas da final, pista no 7, senhor. O vento agora de 150 graus com 08 nós. Sempre cortando, reportará a final da 97, o Kilo Romeo Oscar. Afirmo, Kilo Romeo Oscar somente é negativo. Desconsidere, reporte 3 milhas da final. Localizador visual, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, completa com a torre 1895. Papá Romeo, Eco Alfa Oscar, estabilizado, ILS. Eco Alfa Oscar, continua a aproximação, reporte externo, trem baixo travado, Eco Alfa Oscar. Trem baixo travado para modificação de regras, pouso 1917. Copiador, Eco Alfa Oscar, confirme visual com campo? Visual. Gente, Eco Alfa Oscar autorizado agora, curva à esquerda, com proa da rotatória, o vento agora de 130 graus 07 nós, ajuste no 1014, plano modificado agora aos 18. O senhor vai ser o número 2 para pouso na pista 17, atrás do Kilo Romeo Oscar, agora aproximadamente 4 milhas da final da pista 17, Eco Alfa Oscar. Na proa da rotatória, aguardando o Kilo Romeo Oscar, Eco Alfa Oscar. 4-3, time pronto, trip. Camarada. Azul 4207, copia. Na escuta, aproximação. Salvador, Rio de Janeiro, 340, Resolu 10, pista 10, curva direita da EL, Leda Bridge, controle 119-8, transponder 5124. Pode autorização de pouso, é com Oscar. Aguardando, Oscar. Final no certo, 3 milhas, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar tem pouso autorizado na pista 17, vento de 120 graus 09 nós. Liga para o 17, Kilo Romeo Oscar. Uniforme, Mike e uniforme. Muito bom dia. O senhor fez o DLA do plano? O plano já venceu. Para as 12h40, para as 13h45? Pátio que se encontra? É o pátio 5 da bola da 17. Sente, só um instante, a cópia, 1014. Travou visual no 7, é igual a Fosca. É igual a Fosca, ciente, continue. Aproximação número 2 para pouso, informa de pista livre, é igual a Fosca. Número 2 aguardando, é igual a Fosca. Pés autorizado final, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, 2704. Romeu, Eco Alfa Oscar, cheque trem. Baixou e travou visual. Oscar tem pouso autorizado na pista no 7, vento de 130 graus com 09 nós. Pouso autorizado no 7, Eco Alfa Oscar. Charge, Tango Zulu, só um minuto. Eco Alfa Oscar, no solo aos 2-2, confirme Pátio Oxidestina. Pátio 5, ciente, livre táxi à direita, estacionar frequência livre, Eco Alfa Oscar, bom descanso. Juliette, Tango Zulu, prossiga, senhor. Pelo Juliette Tango Sulu, após o Eco Alfa Oscar ingressar no pátio, o senhor tem livre táxi. Chame na interseção para o cruzamento 1735. Voo 738, aciona a identificação, autorizado a chegada a mar, desça para o nível 050. Ok, identificou, desça no 050, autoriza a mar, está presente. Autorizado, ITAP. Ok, ITAP está presente, perfeito. O Força Aérea 2704 está estabilizado visual. Força Aérea 2704, completa com a torre 1895. F18-95-2704. Torre Salvador, Força Aérea 2704. Força Aérea 2704, continua a aproximação, vento agora de 120 graus, são 08 nós, ajuste 1014, tráfego já avistado. Chame quando tem mais travado já. 2704. Gente, autorizado o cruzamento após Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo 1219, por segundo táxi, o Juliette Tango Zulu. Quantos abordos no Pátio 5, uniforme, Mike Uniforme? Ok, chame a torre 1895, 1014, uniforme, Mike Uniforme, bom voo. Afirmativo, trem fixo. Copiado, trem fixo, o Força Aérea 2704 tem pouso autorizado na pista 10, vento de 10 graus com 08 nós. Livre pouso 2704. Circuito de tráfego da 10 autorizado, a decolar da 10, com primeira curva à esquerda, ingressando na pena do vento, 1000 pés. Controle 198, coordenação com a torre 1895 e aciona o 0130, o 2733. A bordo, parte militar, o 2733. 06, prossiga. Região 06, vento agora 130 graus, 109, ajuste no 014, condições de decolagem imediata para o noroeste. Livre vento 130 graus, 109, ajuste 1014, chame fora do solo, Guardião 06. Serviço radar terminado, 54 milhas sudoeste do Porto Salvador, chame Leozeno 20 de cima 1. Trip 5595, ocupou o controle. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, considere sua decolagem agora aos 28. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8. O senhor tem um bom voo. 1198, grato. Grato, bom dia. Bom dia. Controle Salvador é o Guardião 06. Guardião 06 aqui, antes de escuta do controle. 6. Track, chame ligado no pátio de autoridades, Força Aérea 2704. Track, camarada, pátio de autoridades, 2704. Salvador, muito bom dia, o TAN 3191, da informação Índia, autorização para Galeão. E aguarde a cópia, número 3191, 1014. 14 na segunda, 3, informação. Mike, papapapá, pronto para a cópia. Prossiga, papá. Salvador, Congonhas, 430 nível, Perzulu 16, rota, pista 97, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5131, o Mike, papapapá. Com curva direita. Pátio que se encontra aí, quantos a bordo? Chame a torre 1895, acionamento da decolagem 1014, o Mike papapá, vamos voo. Juliette Tango Zulu, tá pronto pra cópia? Salvador Aracaju 095 visual, Golf 677. A decolada da pista 1-0, com curva à esquerda, ingressado corredor forte, 1000 pés, aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 1-19-8, transponda 0253. Direto do. No pátio 3, livre acionamento, chame para o táxi Juliette Tanguzulu. Tá 3191, copia? 3191, pronto, copia, senhor. Salvador, Galeão 340, rota Pizulu 10. Decola, pistão 0, curva direita da El, Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5141, tá 3191. Autorizado para o Galeão, nível de voo 340, conforme plano via Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0 com curva direita na da El, transição Leda, faz Leda voa Bridge. 119 decimal 8 controle e o transponder 5141, TAM 3191. Correto, meia dúzia, chamei pra... Chamarei para o puxo 3191. Não, ele volta para o aeroporto. Controle Salvador, de TRIP 5220, informação Juliette. TRIP 5220, acione identificação para a chegada Mário, Buena Pro Editap, da presente. Quando no ideal, desça para o nível 050. Pro Editap, no ideal 050-5220. Salvador, Cordial, bom dia, Gono 260, formação direta. Gono 260, bom dia, reduz a velocidade para 250 nós, autorizado em chegada Mari, desça e mantenha o nível 060. Nível 060, chegada Mari, reduz 250 nós, 260. Trip 5220 sem restrições, desça para 4000 pés, ajuste no 014. É, poderia repetir as informações? 5220, sem restrições, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000 no 014, sem restrições, 5220, obrigado. Restrição para ingresso. Positivo, trabalhar na etapa do ingresso. Zero desse mantenha o nível 050. Zero. 3198, condições de manter presente velocidade até mais próximo do NAS? Eu mantenho. A gente mantém a intenção número 2 para pouso. Mantém livre o ingresso, chama aliado e pronto para decolagem, uniforme Mike Uniforme. Agora pronto para aliado, pronto para decolagem, uniforme. 260, reduza para 2309, número 4 na aproximação. 159, voo 738, avisou ao Concampo. 1738, complete final do procedimento, chame Torre Salvador em 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, agora 738, bom dia, final de 1:30 para Del Serra, Baixo Travado. Bom dia, gol no 738, tráfego avistado, ajuste no 014, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, senhor. Vento de 100 graus com 08 nós. Ok, autorizado pouso na 10, gol 1738. Controle Salvador, muito bom, tá? Bom dia, Xené 6200, transfere para 1:30 da Júlia. Xené 6200, bom dia. Reduza a velocidade para 250 nós. Autorizada a chegada da mar e desça e mantenha o nível 050. Xené para 050, 250 na redução. Xené 6200, número 5 na aproximação. Mantenha a chegada, por gentileza. Gente, vai mandar. Trip 5220, sem restrições, desça para 3.000 pés, ajuste permanece. Para 3.000, ajuste permanece, 5220. Gol no 260, sem restrições, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador no 014. No 014, 4.000 sem restrições, no 260. Copiado uniforme, Mike uniforme, aguarde aproximadamente 1:30 para sua decolagem, já. Todo dia, 5220, nessa para o outro, exame interceptar o ILS X-Way, pistão no 0, após etapa, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reporta o localizador. Ok, após interceptar, descer para 2.000, é isso? Afirmativo, após a posição ETAP, está autorizado a descer para 2.000 pés e estabilizar na proa, estabilizar na LS. Ok, então após través, né, da posição ETAP, vai descer para 2.000 pés e reportará no ILS 5220. Esteja muito correto. Uniforme, Mike uniforme, atento à esteira do Boeing 737-800 de Gol, acabou de agora passar a pista no 7. Você tem nível de decolagem, pista no 7, vento no 00 grau, 09 nós. Solo 41, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, decimal 9. 219, igual no 732. Corre Mike uniforme, livre decolagem, pista no 7, vento 120 com 10. Salvador, bom dia, boa cara 2733, sala céu, decolagem de pista 9. Gente, 2733, por gentileza, confirme. Agora em posição, hotel? Afirmativo, agora aqui no hotel. Gente, 2733, aguarde para o seu ingresso. Vá bater a posição, aguardando o par. Posição, senhor. A linha mantém a partir do hotel, o 2733. Papapapai Uniforme, Mike Uniforme, decolado agora aos 4-2. Chama agora o controle Salvador, frequência 119.8. Por gentileza, se puder agilizar para o cruzamento da pista, eu agradeço. Positivo 19.8, já estamos iniciando a curva para agilizar, meu comandante. Graças. Está me chamando. Escavel 72, escudo do controle. Salvador, muito bom dia. 240-082 para a Júlia. 220 para 150. 14082, bom dia. Aciona identificação, autorizada chegada Mari. Desce e mantenha o nível 180 a princípio. Identificou, chegada Mari, 180 também, 402. Controle Salvador, papapá, uniforme, Mike uniforme. Papapá, uniforme, Mike uniforme, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 260-30. Momo 260, uniforme. Táxi via Alfa, reporte 1-3-2-8. Boa tarde, Romeu e Juliette, Romeu 7-3-2. Oi, Salvador Azul 4207, pronto para decolar de ponte de pedra no 0. 260, desça para 3-6. 12-1 no 260. Oi, bom dia, tá 3198 estabilizado, final da 1-0. 7-3198 é ponte marcador externo, baixar travado. Porto Ará, 3198. O azul tá mantendo ponte esfera, tô com um cara decolando o ponto médio da pista 1-0, ainda tá mantendo o eixo de decolagem, ok? Entendi. Continua descida para nível 060. Entendi, continua descida para nível 060. Sinar 6200, desça para 4.000 pés, ajuste no 04. 4.000, comunicatório. Aproximadamente 7 aeronaves para aproximação pista 1-0. Nós vamos fazer o espera na vertical de Lauro de Freitas, na perna do vento, com curso pela direita, aguardando esse sequenciamento para a toque emitida, ok? Afirmativo, então vamos manter aqui a posição aqui, a vertical de Lauro de Freitas, com curvas pela direita, o 2733. Afirmativo. 3198, pista...